prossegue a escravidão implacável e crua. Não mais senzala hostil, escura e desumana, a incompreensão do amor, no entanto, continua em domínio cruel de que a treva se ufana. Mas a luz do Senhor não teme nem recua, na ansiedade e na dor sublime se engalana, e das graças do templo ao sarcasmo da rua erige a liberdade augusta e soberana. Irmãos do meu Brasil encantado e divino, do Amazonas ao Prata, ergue-se a Deus um hino que exalça no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal combatendo a descrença, descortinando além da noite que se adensa, alvorada feliz de um mundo livre e novo.